1260, chega da Mari, desça para o 050. Mari, 050, 260. 150 graus, 10 norte, Mike, falei. Ah, fala, Sanana, é 319. É 319, close 21. Controle 10, décima 8. 308 graus, ponte. Controle Salvador, bom dia, Xanã 6319. Xanã 6319, contato radar, sou para o 360, após 2000, vou direto Leda. Após 2000, Leda, o 6319. São Carlos, quer colocar no teto com a da esquerda, o código é o 5421 e o controle 908. E Papa Lima, para o Silvio. Decolou da 17 com pro Nordeste para sobrevoo em Camaçari, senhora. Será manter 500 bem? A princípio sim. Tem que evitando a área proibida de Camaçari. Ciente da área proibida de Camaçari, Lima. Suco a 207, desça para 2510, o ajuste é 1021, autorizado. Final LS é pós estabilizado. 397, volta para o pushback, acionamento. Está pronto para o pushback, acionamento. O freio está funcionando, pode ir para a posse de grau 2? Taximetro. Cuidado, pushback, acionamento. Inversionamento, pushback, em coordenação com o tipo de solo para ela. Chama por táxi no 397. Acionamento, táxi no 397. Mike Quebec, frequência livre para coordenação. No 93, vento 150 graus, 109, autorizado a decolar, fica no zero. Ele quer falar que não zero, voo na 93. A Mike recebo 700 pés, autorizado a 500 pés. Papa Mike, o controle. A Papa Mike, você escuta, senhora. Estou recebendo 700 pés, está autorizado a 500 pés. Iniciando para 500 pés, o Lima Papa Mike. Azul com 207, desça para 2000 pés, o ajuste é 1021, para sua informação, ali como se mantendo 500 pés, presta próximo ao marcador externo. 24207, receptou agora, visual já está bem. A gente complete a aproximação, torre 18 decimal 6. Salvador, gol no 397, 96 a bordo, 4 horas e 10 de autonomia, alternando o Galeão para o táxi. Salvador, azul 4207, então, 6 minutos. Reporte trem checado, azul 4207. 07. Gol 93, decolagem 25, controle 20-8. 208, gol 93, obrigado. 28.012, gol no 397. Confirmando o ajuste 1021. 6, 9, 7. 6, 21, 7. Lima Papa Mike solicita um 360 no CAP. Travado 4207. Azul 4207, vento 150 graus, 109, autorizado pouso, pista 10. Ele pôs 10420. Dom 93, contato radar, sou para o 360, após 2000, vou direto da ela. 360 após 2000, voando da presente, então direto da ela, 983. Bom dia, após 09 na curta final, ali mantém, caso queira um lugar. Salvador, Papa Tango, novembro Yankee Mike, na Prodota Torre, visual com campo. Novembro Yankee Mike, chame Torre, 1-8, decimal 6. Chamar a Torre, 1-8, decimal 6, novembro Yankee Mike. Chama o centro Recife, hora 251, alterna no 3325. 251, 3325, bom dia. 631, bono 1. Dia bom. Obrigado. Controle Lima, Papa Mike solicita sobrevoo no aeroclube por 5 minutos. Lima, Papa Mike autorizado, sobrevoo por 5 minutos, mantendo 510. Mantendo 510, Lima, Papa Mike. Poderia confirmar o altímetro, Jana? O altímetro é 1021. 1021, Lima Papa Mike. 1260, desça para 2000 pés, ajuste 1021, no reporte localizado. Podia formar o 2060? Desça para 2000 pés, o ajuste é 1021, no reporte estabilizado localizador. 2021, reporte estabilizado lá, 2060. A 3198 identifique, chega da Mari, desça ao 050. Pode vai tap. Controle bom, 260. Prossigam 260. Libera da restrição em tap. Liberado, 2000 pés, livre LS, conforme estabilizado. 2000, reporta estabilizado. Bono 397, vento 130 graus, 109, autorizado a linha de colapso no zero. Autorizado a colapso no zero, Bono 397. Beleza, 9, 2, 3. Tango India Bravo, poderia confirmar o horário da DLA, que o seu plano já venceu. Negativo, o Tango India Bravo fez um novo plano, com uma nova notificação. Um minuto, vou chegar com a sala IS, Salvador. Controle Salvador, seria possível voar direto o bridge? Negativo. Fecha. Minuto. Do Tango India Bravo, corredor Axé, sobrevoa o Bahia de Todos os Santos após retorna Serra Novembro, Serra Novembro? Positivo. Ciente, então autorizado o voo local de Serra Novembro até Serra Novembro, ingressa corredor Axé, após sobrevoa o Bahia de Todos os Santos e retorna para o aeródromo, o L ponto da IMA. 500 pés, ingressa no Axé. Correção, 500 pés, voa com proa sul, na projeção do corredor Axé. Aciona o código 0137 e o controle 120.8, o sobrevoo em coordenação com o controle Salvador. Positivo, 208, ciente, o Tango India Bravo teria condições de fazer o sobrevoo a 1000 pés? Total. Do 991 no aguarde, mantém escuta. Prossiga, Tango India Bravo. Autorizado, certo, Tango India Bravo. Um minuto, vou coordenar com o controle aqui. Doido de ground. Prato. Bravo, autorizado então, conforme a cópia, tracionamento e decolagem torre em 1 no norte, décimo 612. Outro 612, já, tá ligado? Já Bravo, confirmando a porta para decolagem, pronto, decolagem. Yeah. 99 Nuno, autorizado Salvador Fortaleza, rota direta Momo, após DCT Cogbo, após DCT Frote, após conforme rota do plano. O nível 310, realiza o perfil da saída Momo, Cogbo, após Cogbo Frote, Fox Romeo Oscar Tango Índia, decola da 10 curvando a sua esquerda. Aciona o código 5413 e o controle de saída em 120.80. Aqui é Fortaleza, linha do Momo, de Escobar por aqui, na rota do plano, nível 310, saí na Pro de Froti, o plano de quando da 10 para a esquerda, transponder 5413, 208, controle de saída. Planejamento correto, chama pronto para puxar no parte 3. Está pronto para pushback acionamento parte 3. Livre acionamento, pushback em coordenação com a equipe de solo infraero, chama para o táxi, o total 991. Livre chama para o táxi, total, obrigado. Tá, mas tá travado, né, cara? Entende? Iniciar o pushback. Observe o azul parquear no 01, após livre acionamento, pushback em coordenação com o solo infraero, chama o táxi. Tô Bravo Alfa, autorizado, decolar pista no 7, vento 150 graus no 09. 3198 para descer direto para 2000 pés, sem restrição. Ajuste 1021 livre LS X-Ray. 3198, obrigado. Bravo Alfa, decolada 37, controle 20.8. Vai chamar o controle, Bravo Alfa. Uma bata mais. Controle Salvador, cordial, bom dia, tá passando o Vitor Bravo Alfa. Vitor Bravo Alfa, bom dia, mil pés no corredor Axé. Está travado, visual, voo 260. Voo 260, vento 150 graus, 109, autorizado, pouso, pistão 0. Tempo e pouso, 160, 260. Aéreo levantamento na radial 300. Radial 320, por quantas milhas? 40 a 50. Ok, Vitor Bravo Alfa, após... Passou a fralda barra, pode tomar a proa do local da aerolevantamento. Muito agradecido, após barra, direto à proa. Fina. Fina, pra tu. Bom dia, Plano de Abravo. Plano de Abravo, confirmando a pronta colagem. Todo o contato, preparado, obrigado. Já decolado, na Imávia, 150 graus, 109, confirmando o vento no solo do Salvador. Reporta para o cruzamento do campo, o tanque de Abravo, Paraná, curta final no zero. Afirmo, porém, reporta para o cruzamento. Afirmo, na vertical da cabeceira no sete. Decolado, na sua escuta vai o proa da cabeceira 17 para o cruzamento, Tanque de Abravo. Tanque de Abravo está autorizado o cruzamento do campo. Proa do farol de Itapuã, reporta um cruzamento. Proa do farol de Itapuã, então Tanque de Abravo, reporta para o cruzamento. Plano 260, solo 40, direita, solo 299. 219. Confirmando 5-6 a bordo. Bom. O 6140 autorizado, táxi à direita, torre 198, desse 62, ajuste 1021. 6140. Táxi à direita, táxi à direita. Solo com 260, livrou. 260. Alfa, repórter 67, 260. Taxa total 9911, 3 a bordo, 3:40, alterna Natal. Usado táxi via pátio 3, pátio 1, até o ponto de espera da pistola 0, bem de alfa, no ponto de espera torre 1, no eixo desse momento 2, ajuste 1021. Pátio 3, pátio 1, pátio 1, em de alfa, espera torre de 2 total. Iniciando. O gol no 260. Aguarda o banco 727 da Total, taxiar até o ponto de espera após o ingresso a Juliette para o box número 8. Após o total, ingresso de 10 para o 8, 260. A sua escuta, Bravo. Bandeira Alfa, confirma local Axé Caixa Pregos. Do local Salvador, Salvador, corredor Axé Caixa Pregos, decola da 17, ingressa corredor Axé. Aciona o transponder padrão 0171 e controle 1208. Xenai 6140, autorizado em decolar pista no 0, 150 graus, 109. Confirmando parte 4. Prosseguindo a retaguarda da aeronave, autorizado subir 2.500 e prosseguir para a área. Estabilizou mesmo, 3.198, complete a leste, chame torre na noite, é bom mesmo. Noite meia, obrigado, até sempre. Alfa, livre, acionar em contato. Total 9911, mantém o posto para bater. Torre, Salvador, bom dia, tá 3198, externo, baixado, travado. 398, Palmarei Pista Livre. Aguardando. Controle, por favor, pode confirmar. Pode falar. Pode confirmar o vento para o Mega Bravo? Superfície no aeródromo está de 140 com 11. 140 com 11, tempo de abraço. É 3198, vento 140 graus, 109, autorizado pouso, pistino 0. Livre pouso, está 3198. Xenem 140, decolado 245, controle 20-18. 20-18, meia 140, obrigado. 9911, após aeronave na final, ali mantém, capseiro 10. Umba 02, 60 milhas de Salvador, contato radar, desça ao nível 0. 0 pro Edmari. O Tony, já me chamaram? Prossiga. Já na baixa, já me chamaram. Ok, dando de abraço, mas cuidado. Controle de Salvador, Oxanea 6140. Xenem 140, acione 5421, 5421, subou 350 na FUCA. 5421 acionado agora, tá voando FUCA. Boa, Xenem 6140. Gol 738, identifique, chega da Mari, desceu 060. 060, Mari. Blumenau, Alfa Livre Táxi, a porta para ingresso, piscina 7. Solo aos 47, direita, solo 209. Tudo mal da direita, cara, 398. Tá estimando. Solo no TAN 398, boa tarde. 398, Alfa, é a porta da Juliette. Alfa, Juliette, 3 Mavio. Vamos ligar lá, 99. Prossiga, Salvador, Alfa. Alterar o estimado de voo. Alfa, 14:40. Ok, 14:40, grato. Confirmando, Bravo que Luiz, que voou local Salvador, Salvador Forte até 20 milhas. TAP 38, voa ITAP. Confirma por onde? ITAP. ITAP, afirmativo. Número 2 na aproximação. ITAP, TAP 38. Corredor forte até 20 milhas, decola da 197 e curva à esquerda, ingressa no corredor forte, aciona o código 0116 e controle em 1208. Total 9911, decolada os 49, controle em 20.8. Muito obrigado. Mal PLB Pátio. Sente pressionamento táxi torre 1 na noite desse momento, esse Bravo que Whisky. Total 9911, Momo por aqui, coisa mil pés, bom dia. Que é o 070. Ok, me pronto, foi pro web 5728, Fantoni. 5728, afirmativo, desceu 70, pro de Mari, coisa não, pro de ITAP, e identifique. 70, pro de ITAP. Boa, F-7-2-2. Central 999, o Momo Frotti vai cruzar 1500 pés. O total 9911, o contato radar, o 310, saída Momo. 310, Momo, total. O Ocean M1140 está autorizado nível 370, porém mantém a Prodigamo. Prodigamo 5370, Sanem 140. Essa porta, ponte espera dar uma série.